Rapidash. O nome diz tudo. Este Pokémon é rápido. Com sua super velocidade, o Rapidash pode bater seu oponente várias vezes seguidas. É também extremamente competitivo. Rapidash vai tentar correr mais rápido do que qualquer outro. Tente pegá-lo.